Carlos, alô, você ligado na Rádio Sentinela. Estamos voltando para trazermos detalhes dessa informação que chega até a nossa redação. Um grave acidente entre dois veículos deixou ao menos uma pessoa morta na rodovia Antônio Raio, em Brusque. A colisão foi registrada por volta das 7 horas e 15 minutos dessa manhã no trecho que passa pelo bairro Santa Terezinha, lá na vizinha cidade de Brusque. Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo Volkswagen Jetta com placas de Porto Belo e um Ford Fiesta de Brusque bateram de frente. Com o forte impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens. Um homem de 32 anos, passageiro do Fiesta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com os socorristas, os condutores dos veículos ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Azambuja, em Brusque. Um dos carros teve princípio de incêndio após a batida, mas foi controlado por motoristas que estavam próximo ao acidente. O Arcanjo 3 foi acionado, mas não conseguiu chegar ao local devido ao nevoeiro. Com informações desse acidente na rodovia Antônio Raio, na cidade de Brusque, Gil Dias para a Rádio Sentinela.